vocês começaram com 10, foi os 10 selecionados. Acabaram os 10. E acabaram os 10, acabaram todos. Isso é normal? Não, não é nada normal. Não é normal termos 60 pessoas a trabalhar durante 3 meses nos seus projetos, com ritmos diferentes, com intensidades diferentes, com objetivos diferentes. E por isso foi surpreendente. Pai, foi surpreendente. O grande receio que nós tínhamos é que isto fosse um projeto de gente da cidade que viesse usar o bairro. E o que aconteceu foi que isto foi um projeto que todas as iniciativas envolveram direta ou indiretamente pessoas de moradores no bairro. Meteram a mão na massa. Meteram a mão na massa. Ou como proponentes, e nós tivemos dos 10 projetos, metade são de proponentes do bairro, e todos os outros, todos envolveram diretamente ou indiretamente pessoas do bairro. Portanto, isto foi, o que significa que as pessoas entenderam que esta iniciativa tinha significado para elas. Não era uma iniciativa só de... Que dizia-lhes alguma coisa. Que dizias alguma coisa. Tinha a ver com a história deles, tinha a ver com a identidade, tinha a ver com as novas identidades, porque tens aqui malta de... Isto hoje é diferente, não é? Tens a vez aquele grupo que está ali, é um grupo de africanos, não é? E muitos deles estão a trabalhar aqui, a estudar e... Não foi esse o propósito de erguer o bairro, não é? Não foi, mas no certo sentido foi um bocadinho, foi acolher pessoas que estavam a viver com carência habitacional. Agora eles estão aqui já a respostas de necessidades habitacionais e pá, estamos no centro da cidade. O que mais achámos mais importante neste resultado foi a consciência de que Santiago, com todas as dificuldades e os problemas, é um bairro riquíssimo, não é? Riquíssimo culturalmente, riquíssimo dos laços, não é? Dos laços. A Dona Maria que fez o bacalhau é moradora no bairro, tem ela própria um património de gastronómico e de culinário fantástico que ela ofereceu. Aquilo que tu viste ali dentro das exposições do Aproximação, que foi feita pela Romy e pela Rosinha, foi um bocadinho esse... Saber que a Rua de Espinho era a Rua das Amoreiras é importante, não é? E que isto teve a ver com histórias às vezes dolorosas, traumáticas mesmo, e que hoje são olhadas com paz, com admiração, com quase alegria, não é? Coisas que foram vividas. As pessoas não esqueceram, não é? Não esqueceram, mas hoje falam disso de uma forma aberta. E eu acho que a arte que este laboratório teve foi a capacidade de uma forma muito subtil, ir abrindo o coração do bairro. Não é? E conseguimos fazê-lo. E muito mérito de todos os colaboradores. Pá, nós temos aqui gente completamente diferente, desde investigadores universitários, desde... Diretamente interessados. E com... Malta do tecido associativo, malta das empresas, cidadãos comuns que quiseram colaborar. E estes perfis todos conseguiram trabalhar conjuntamente para gerar coisas que são muito, muito ricas. A fotografia foi emblemática, não é? Foi. A parte das memórias, os outros projetos, uma pincelada... Os outros projetos, para o futebol hoje pareceu um jogo de futebol, é pá, uma coisa banal, mas não. Foi uma forma de trazer ao bairro pessoas que vieram jogar à bola, se calhar, não digo pela primeira vez, mas muitas delas não viriam ao bairro por causa disso. E, pá, tivemos a sorte de ontem na seleção ganhar, sim, isto gerou fervor, o Beira-Mar também, não é? Portanto, aqui, nós tivemos equipas da PSP, tivemos equipas do bairro, tivemos equipas do Beira-Mar, então tivemos equipas muito diferentes a encontrar-se e a partilhar o mesmo espaço conjuntamente. Depois tivemos outros projetos, se calhar tão menos visíveis, tivemos a tecnologia para todos, que foram, houve pessoas, houve senhoras utentes das Florinhas, pela primeira vez na vida tocaram no computador, escreveram um texto. Hoje isso acontece, e não? Hoje ainda acontece, nós às vezes jogamos, estamos a viver numa comunidade, toda a gente tem telemóveis, mas a verdade, muita gente para isto é um mundo... Há franjas, e são franjas importantes. E que hoje uma delas me disse que isto representou um salto na vida dela, que isto foi algo que ela nunca imaginaria que seria possível fazer. E depois há, por último, há aqui várias coisas. A Anamorfose foi muito interessante porque trabalhou em conjunto com a Escola de Santiago e permitiu que aquele desenho, que era uma anamorfose abstrata, se transformasse numa anamorfose também com sentido, que tem a ver com os oceanos, o problema dos oceanos. E o desenho que está ali foi feito por uma criança, a Mafalda, que é criança da pré-infantil, do centro escolar, e que ela desenhou aquilo também para representar um problema que elas acham que são importantes, e fazê-lo desta forma conjunta entre uma tecnologia, uma técnica, desenho e um saber que ela não dominava e que passou a dominar é de uma enorme riqueza. Portanto, o que significa que este projeto foi um projeto de de coisas muito improváveis, de encontros improváveis, de trocas improváveis, e que geraram este ambiente que tu vês aqui, pá, que é um ambiente que... Devia ser o ambiente, não todos os dias, mas se calhar comum. 15 em 15 dias, é. Uma certa rotina de comunidade, viver a comunidade de outra maneira, não é? E tudo isto feito com os meios disponíveis, sem apoios públicos, financeiros, com os apoios institucionais muito ricos aqui da escola e das Florinhas do Voga, pessoas que estão no terreno. Estão no terreno e são, com apoios de alguns espaços, o Café Santim, como tu vês, é aqui uma âncora, a Associação Monamon aqui ao lado é outra âncora. Portanto, de alguma forma ativámos essas âncoras que já existiam e que de alguma forma suportaram este trabalho. Portanto, nós não fizemos muita coisa, ajudámos foi a ligar algumas das peças. E a dar-lhes, se calhar, a lançar desafio, que eles gostam, não é? E, sobretudo, mas, e visibilidade e autoestima. Visibilidade, também. Autoestima, e perceber que em conjunto conseguem fazer muito mais do que muito mais que já fazem. Curar desconfianças, se calhar, que existem, não é? Ah, claro, certamente, tem certamente. Pessoas todos. Novas que entram todos os dias, não é? Qual vai ser a etapa seguinte? Isto, descansar assim, um bocadinho, mas... A etapa seguinte é... Isto há coisas que ficam sempre, se possível, não é? Quer dizer, uma coisa temos a certeza, este Laboratório Cívico é um projeto, é uma bandeira deste coletivo de cidadãos, é uma bandeira também das organizações, a Universidade de Aveiro também olha para isto com muito carinho, e portanto estou convencido que isto vai gerar outros frutos, não sabemos exatamente em que moldes, mas vai gerar certamente um Laboratório Cívico de segunda geração, que eventualmente temos que adequar aos meios, a outro tipo de meios, que não podem ser só o voluntariado. E as pessoas que participaram acabam por ter também, ficam capacitadas para outras coisas. Próprios desafios, não é? Para serem mais proativas, talvez, não é? Isso significa que podemos ter vários pequenos laboratórios, não um laboratório com esta dimensão, mas se calhar vários micro-laboratórios, onde alguns destes projetos possam ser replicados.